Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Quem diria que ela fosse deixar-me, fosse procurar um novo amor. Agora não sei o que faço, estou incerto em meu caminho, vivendo nesse abandono, nesse tormento, tão sozinho a chorar. Sofrer tanta dor, quem diria que ela fosse deixar-me, fosse procurar um novo amor. Agora não sei o que faço, estou incerto em meu caminho, vivendo nesse abandono, nesse tormento, tão sozinho a chorar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. José Rico, Foi Ela, Meu Primeiro Amor. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu calor aqui em Brasília tá brabo, viu? Chovendo, chove, para de chover, vai para 30, 31 graus, o trem é feio, não tá brincadeira não. Rapaz, o tempo tá esquentando mesmo, né? O tempo tá esquentando. Eu me lembro que no meu tempo da Rádio Nacional eu saía de casa parecendo um astronauta, tanta roupa que eu usava no mês de junho, né? Hoje não faz mais frio aqui desse jeito aqui não, acabou o frio, né? Você programa sua festa RBM Música, leva a alegria dos seus artistas. É muito fácil, é só ligar 61 99 81 3601. Você liga e diz: olha, eu quero fazer uma festa, tenho tanto para gastar, o que você me sugere? Nós oferecemos para você Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima Monteiro, Sula Mazurega, Bruna Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601. 61 99 81 3601. Nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Essa menina é lá da minha terra, lá de Coromandel, muito talentosa, Janaína Oliveira, É Claro Que Te Amo. É

de Marcelo, ai de Marcelo. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Maiden Marcelo e Gustavo Lima, Armagedon. Mas o Flávio Bejar não divulga só as grandes estrelas. Mesmo porque eu, por exemplo, conheci Maiden Marcelo muito antes do sucesso. Conheci Gustavo Lima muito antes do sucesso. Ele era guitarrista de uma dupla aqui de Brasília chamada Johnny Raoni. Ninguém nunca podia imaginar que ele fosse chegar onde chegou, né? Aí quando a pessoa grava, precisa do divulgador. Por exemplo, o Flavinho mandou pra mim aqui a música do Maiden Marcelo e com a participação do Gustavo Lima. Tô mandando pra você. É assim que o fã, o admirador, o ouvinte de rádio, aquele apreciador de música, fica sabendo dos lançamentos. É indispensável a presença do divulgador em qualquer carreira artística. Se você quiser fazer sucesso em Minas Gerais, você tem que conversar com o Flávio Bejar, viu? O telefone é o 61 99981-3601. 61 99981-3601. No próximo bloco, Cleiton Aguiar, tributo à Jovem Guarda e música nova de João Neto e Frederico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros, nossos amigos, emissoras de rádio de todo o Brasil. Eu queria renovar o pedido daqueles que não me atenderam. Muitos já me atenderam, né? Deu uma pane no meu computador e pifou tudo e eu perdi toda a relação das 600 e poucas emissoras de rádio. Eu já consegui pegar uns 100 e poucos, né? Os e-mails, os contatos. E eu continuo pedindo a você que transmite o meu programa, que perca 30 segundos do seu tempo aí e mande pra mim, diz, ó, Cleiton, quem já mandou, não precisa mandar de novo não, que eu já registrei aqui, né? Você fala, Cleiton, aqui na minha rádio, a rádio tal, da cidade tal, nós passamos o seu programa tal hora, assim, assim, só pra eu ficar sabendo e refazer o meu cadastro, viu? Porque quando eu quiser fazer um contato com você, como é que eu faço? Eu não tenho e-mail, não tenho nada, não sei mais. Mas, né, o trem pifou aqui, rapaz. Agora eu já sei, agora eu comprei um HD externo, é que eu coloco tudo no HD, que se o computador queimar, as informações estão fora dele, não tem problema, né? Então me faz essa gentileza, você que transmite o meu programa, por favor, mande um e-mail me informando, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, do Tempo da Jovem Guarda, volte pra mim. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu, e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu, e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho, posso até morrer. Volte pra mim, meu coração, não quer sofrer mais desilusão. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Triste fiquei sem o seu amor. Você partiu e me deixou. Cleiton Aguiar, dos The Kings, volte pra mim. Pra Dalila Moreira, de Brasília, ela chega pra fazer parte do nosso Facebook. Dalila, um beijão, seja muito bem-vinda. Essa música que eu cantei aí, o Volte Pra Mim, nós fizemos essa música em 1965. Quando eu resolvi gravar no ano 2000, eu contratei o maestro do Roberto Carlos, né? O Eduardo Lage. Por isso é que tem essa pegada de Jovem Guarda que eu pedi pra ele, né? E já que eu tô falando de Jovem Guarda, o ano passado nós fizemos, né, 50 anos da Jovem Guarda. Esse importante movimento musical, né, que, da juventude do Brasil. E o professor Júlio César Rezende fez Esta Só Tem Aqui, né, isso aqui não acha em lugar nenhum, os outros depois vão copiar, mas o original é nosso, né? Tributo à Jovem Guarda. Olho para a chuva que não quer cessar, nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Coruja, o nome que eu dei a quem alguém que passe nem sequer olha ninguém, pensando em só dar ela no lugar, no lugar. Coruja, você agindo assim só vai sofrer. Eu só quero ver você sorrir. Não vejo a hora de perdão pedir. Você chorou, você sofreu, e o culpado sei que fui eu, sei que fui eu. Por que que toda vez que eu falo com você, você parece que não quer prestar nem atenção? Porque você, meu bem, não aprendeu ainda a ver que em meus olhos tenho amor e muita emoção, muita emoção. Saudade de você, minha querida, que era toda minha vida. Revendo os meus guardados, encontrei um bilhetinho dela que eu guardei. Dizia mesmo assim: te contarei depois, mamãe sabe de tudo entre nós dois. Oh querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. A garota que eu adoro, por quem tanto choro, não pode me ver. Nunca soube o que é tristeza, vive na riqueza sem poder viver. Nosso amor é tão bonito, mas seus pais não querem nossa união. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei.

mas pode trazer a mais gelada. Aumenta o som que a nota é derramada. Eu viro outro copo e grito alô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Aumenta o som que a nota é derramada. Eu viro outro copo e grito alô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. João Neto e Frederico, Moda Derramada, para Cirleia Oliveira. Ela é de Minas Gerais. Eu só vi aqui pelo 34, porque hoje o Facebook está esquisito, né? Não tem mais. Se a pessoa não botar, não aparece. Não tem informação. Mas o DDD é 34, então é de Minas Gerais. Não sei se é de Coromandel, se é da região ali, mas a Cirleia Oliveira chega para fazer parte do nosso Facebook. Cirleia, um beijão para você. Seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje. O sonho que pode se tornar um pesadelo. Babás brasileiras são assediadas na Europa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma dica muito importante, porque muitas meninas têm o sonho de ir para a Europa e para os Estados Unidos, né? Sonhando, pensando que a vida no primeiro mundo é uma beleza. Gente, em qualquer lugar as dificuldades são as mesmas. E lá, né, as brasileiras que vão principalmente, eu tenho um caso aqui que aconteceu na Irlanda, mas é comum que isso aconteça em vários países, né? Uma babá brasileira que foi contratada e ela diz aqui, olha, as crianças não me respeitavam, jogavam as coisas no chão e diziam assim, pega a escrava. A minha refeição era inferior à do restante da família. Um dia, de repente, eu senti um negócio duro nas minhas costas. Quando eu virei, era o patrão com o seu órgão sexual em riste esfregando em mim. Essas afirmações retratam as humilhações e agressões que algumas jovens brasileiras de 20 a 39 anos vivenciaram trabalhando como babás na Irlanda. De acordo com dados do setor de imigração irlandês, cerca de 12% de estrangeiros não europeus do país são brasileiros e o Brasil aparece em segundo lugar na lista de solicitação de visto. Atualmente, mais de 20 mil famílias na Irlanda utilizam os serviços de babá, mas pagam apenas 2,50 euros por hora em uma jornada de 40 horas semanais. Vocês têm uma noção? O salário mínimo irlandês é 9,15 euros por hora. Eles pagam 2,50, 25% disso, né? Essa pesquisa foi feita, né, por uma organização não governamental, a Migrants' Rights Centre Ireland, o centro dos imigrantes da Irlanda. Né, e que 35 casos de exploração sexual foram registrados em 2015, e dessas aí, cerca de 75% aconteceram com brasileiras. Né? E é o seguinte, por exemplo, uma menina de 22 anos, a Bruna Saldanha, ela formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, resolveu embarcar com o noivo para Dublin há 4 meses. Ela queria aprender inglês e vivenciar uma nova cultura e aceitou trabalhar na casa de família irlandesa e em troca poderia morar nas casas do fundo. Como de costume, a remuneração estava abaixo do previsto por lei, apenas 480 euros mensais por uma jornada de 20 horas semanais, que é o período máximo permitido por lei para estudantes estrangeiros. Durante a entrevista de emprego, ficou acertado que ela cuidaria apenas das crianças. Em pouco tempo, ela estava passando, cozinhando, lavando e trabalhando 30 horas por semana. E todo dia recebia uma tarefa nova. E ela tinha que limpar lareira, vidraça, né, e limpar bota suja de lama. E ela tinha sido contratada apenas para ser, para poder auxiliar a dona da casa nas tarefas domésticas, né? Então, e outro aspecto importante é o aspecto do assédio sexual. Esse aconteceu com a advogada Elisângela Cristina de Carvalho, de 39 anos. Ela aceitou trabalhar como babá para morar na mesma residência, na casa de uma família composta por uma irlandesa, um marroquino e as filhas gêmeas. A estudante começou a ser assediada pelo chefe da família e ele chegou a mudar o horário de trabalho dele para poder ficar a sós com ela, né? Ele disse que já no primeiro dia de trabalho ele apareceu de cueca na frente dela. E aí foi cada dia aumentando o cerco e tudo. E aí pela manhã ela teve certeza do assédio, porque ela estava envolvida numa tarefa, e quando ela sentiu alguma coisa dura nas costas dela, quando viu o camarada se esfregando nela com seu órgão sexual em riste, né? Ela saiu correndo, vestiu mais uma calça, mais uma blusa, e ele ficou durante meia hora andando pra lá, pra cá, com o pênis ereto. Aí ela pediu pra sair, né, com medo de ser abusada sexualmente, e você ainda, quando vai enfrentar a justiça, você ainda enfrenta o preconceito, né? Então, gente, essa aqui, esse tem mais casos aqui, mas eu vou ficar só com esses, para que você que tem o sonho de fazer a Europa, saiba que lá não é o paraíso que você pensa. Vitor e Léo e Milionário José Rico, Estrada Brasileira. Cheguei no alto do morro, virei meu cavalo, pude ver uma estrada infinita, tão triste e bonita no entardecer. Por ela foi meu amor, sumindo na poeira vermelha. Por ela veio a minha dor eterna, pois ele nunca mais voltou. Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém encontrou. Estrada vermelha, cada légua um pensamento, cada curva uma saudade, e na cerca que te segue vai preso o regresso da felicidade. Estrada vermelha, no morão uma lembrança, escrevi o que pensei, mesmo com pouca esperança. Até morrer nessa estrada, amor, eu te esperei. Pra cantar com a gente, Milionário José Rico. Foi meu amor, sumindo na poeira vermelha. Por ela veio a minha dor eterna, pois ele nunca mais voltou. Por ela passa uma boiada de histórias perdidas que ninguém contou. Estrada vermelha, cada légua um pensamento, cada curva uma saudade, e na cerca que te segue vai preso o regresso da felicidade. Estrada vermelha, no morão uma lembrança, escrevi o que pensei, mesmo com pouca esperança, até morrer nessa estrada, amor, eu te esperei. Mesmo com pouca esperança, até morrer nessa estrada, amor, eu te esperei.

Daqui uns dias vai vagar pela cidade sem nenhuma direção. E no último volume do seu carro tocando a nossa canção. As noites com suas amigas não fazem sentido. Cê sabe, a culpa é sua de não estar aqui comigo. Tá brigando e perdendo o seu coração. Quer saber que pouco se importa, tá pedindo pra sofrer. Vai saber o tanto que foi ruim o que eu passei. Cê vai saber, vai doer o coração dando porrada no seu peito. Vai doer sem dizer no tanto de cachaça que cê vai ter que beber. Quer saber que pouco se importa, tá pedindo pra sofrer. Vai saber o tanto que foi ruim o que eu passei. Cê vai saber, vai doer o coração dando porrada no seu peito. Vai doer sem dizer o tanto de cachaça que cê vai ter que beber pra me esquecer. Cachaça que cê vai ter que beber pra me esquecer. Daqui uns dias vai se arrepender, eu te avisei. Henrique Natan pedindo pra sofrer pro Nonato Ferreira. Ele mora em Brasília, mas ele é de Caxias, no Maranhão. Nonato, seja muito bem-vindo, você está fazendo parte agora do nosso Facebook. Um abração para você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu tive, no dia que eu gravei esse programa, eu tive a alegria de receber em minha casa uma figura ilustre. Dr. Marlon Reis, um juiz de direito do Maranhão. Ele foi um dos criadores e responsáveis pela edição da Lei da Ficha Limpa, que tirou da vida pública do Brasil, até hoje, mais de 1.200 políticos ladrões, corruptos, né? Um trabalho sensacional, e foi esse trabalho iniciado que acabou chegando no Mensalão, chegando no Petrolão, né? E dando à justiça brasileira outras ferramentas para poder pegar os corruptos, né? Então ele veio aqui em casa, me fazer uma visita, comer um pão de queijo e tomar um cafezinho do vô. O café do vô é um café lá de Coromandel. Esse café ainda não está, você não acha para comprar em supermercado, porque é claro, é um café especial, não dá para concorrer em preço, é um café bem mais caro, mas não tem comparação à qualidade. Eu ofereci para o Dr. Marlon Reis, ele ficou muito satisfeito com o gosto do café, um café maravilhoso. Conversamos bastante, né? Eu até publiquei no Instagram e no Facebook a visita que eu recebi do Dr. Marlon Reis. Aniversariando hoje, Júnia Paula Coelho Silva, o radialista Nonato Costa lá no Acre, ele que tem o seu programa na Rádio Estúdio Brasil, a Isolina Tertuliano Araújo, Charles Fonseca Viana, Mariana Oliveira, Rosivane Amaral, Miriam Noronha, Evelyn Antunes, Ana Paula Barbosa, Daiane Aquino, Biano Negrini, Edmilson Nunes Careca, Eva Rocha Nunes e Geraldo Miguel. E é claro, você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita alegria e muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e livra-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado

A Thaíde Alexandre me ensina a mentir pro meu amigo Maurício Reis, da Cidade FM de Bom Despacho, nas Minas Gerais, onde o nosso programa todas as noites vai ao ar. Um abração também pro Alemão Ferreira. O Alemão faz o programa dele a partir das 5 da tarde, no final de semana também, né? E o Maurício colocou o nosso programa lá, eu fico feliz de saber. Bom Despacho é uma cidade progressista, fica ali perto de Belo Horizonte. Daí toda noite eu tô lá conversando com o meu pessoal. Maurício, um abração pra você, rapaz. Você é um amigão, você é 10, viu, Maurício? Um abração pra você. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Natália Cavalcante, Saudade de Minha Terra. Madrugada, quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação, arreio o burrão cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinham dança e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já ouço sonhando, o galo cantando, me engolpeando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, Natália Cavalcante, Saudade de Minha Terra, pro Edmilson Mariano, meu conterrâneo do Coró, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Edmilson, seja muito, mas muito bem-vindo. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. A melhor liberdade é quando você se livra daquilo que lhe faz mal. A melhor liberdade é quando você se livra daquilo que lhe faz mal, é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o Tião Pereira e Tambaqui e a música Máquina de Pegar Ladrão. Vai vender demais essa máquina. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio, pode me assistir na televisão também. Todo domingo às 10 horas da noite, Eu apresento o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Ontem eu conversei, foi uma entrevista super polêmica, conversei com o Dr. Levi Fidelix, né? Ex e próximo futuro candidato a presidente da República, presidente do PRTB. No próximo domingo, eu vou trazer uma entrevista que vai ajudar muita gente. Eu vou conversar com a gaúcha, muito bonita. Ela tinha 65 quilos, 1,65 m de altura, veio morar em Brasília, teve a sua primeira gravidez, engordou 9 quilos, né? Depois conseguiu perder 5, a vida dela voltou ao normal, engravidou na segunda vez e aí ela engordou 30 quilos. E aí não deu conta de puxar para trás mais. Quando ela acordou, ela estava com 115 quilos. E aí com a ajuda do marido, com a ajuda de profissionais, ela conseguiu emagrecer 40 quilos sem fazer cirurgia, apenas com uma reeducação alimentar e exercícios físicos. E eu sei que esse exemplo vai ajudar, porque deve ter muita gente me escutando nessa situação. Homens e mulheres gordos demais e que não têm... É difícil ter a iniciativa, sair da inércia, inverter essa lógica perversa que é engordar cada dia mais, né? A não ser que você tenha um distúrbio de glândula qualquer que dificulta você emagrecer, né? Você tem que tomar a decisão. E isso é que eu vou conversar com a Indira Couto. Hoje é uma moça belíssima, está com um corpo belíssimo. E vou conversar também com uma menina muito talentosa, brasiliense, da nova geração de talentos de Brasília, a Natália Cavalcante. Tudo isso no próximo domingo, 10 da noite, no Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, na Rede Brasil de televisão, que você assiste nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil. A última cidade agora foi Goiânia, você pode assistir no canal aberto 40, mas você pode me assistir também, quem for assinante da TV Oi é no canal 1, na Claro TV é no 13, Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, pelo canal C1 das Parabólicas e direto em tempo real, rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, todo domingo às 10 da noite para todo o Brasil e para todo o mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para Tião Pereira e Tambaqui. Máquina de pegar ladrão. Inventar e fabricar numa indústria do Japão uma máquina especial feita pra pegar ladrão, toda informatizada pra pegar a ladrãozada, uma grande invenção. Levar ela pra Espanha, onde ela foi testada. Mais de 200 ladrão, só na primeira pegada. O seu teste primeiro mostrou para o mundo inteiro que ela foi aprovada. Da Espanha para a França, ela então foi exportada. Na cidade de Paris, a máquina foi ligada. Foi a maior sensação, mais de 800 ladrão pegou nesta empreitada. Com tanto sucesso assim, o governo alemão resolveu experimentar e comprou a invenção. Ali foi a maior manha, na capital da Alemanha, pegou mais de 1000 ladrão. Quando chegou na América, foi direto pra Assunção. Lá falsificaram a máquina, mesmo assim pegou ladrão. Logo cruzou a fronteira e em terras brasileiras veio pela contramão. Depois de muita conversa, ela então foi liberada. Na cidade de Brasília, chegou a ser instalada, mas nenhum ladrão pegou. A máquina alguém roubou antes dela ser ligada. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tião Pereira e Tambaqui, Máquina de Pegar Ladrão. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Quem me mandou essa música foi meu amigo Januário Neto, ele que é comunicador da 104 FM de Humaitá, no Amazonas, que transmite o nosso programa, e o Januário mandou essa música aqui do Tião Pereira e do Tambaqui. E eu coloco à disposição de vocês aí, quem tiver na sua cidade um artista que está precisando mostrar o seu trabalho, é aqui, viu? A discoteca do Cleitão está aqui, é para isso mesmo. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. Eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre José Augusto, Me Esqueci de Viver. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto, me esqueci de viver, me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras, enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver.